Boa, mini especial. O seu artista preferido em destaque na nossa programação. Michel Teló é um cantor e compositor brasileiro e multi-instrumentista. Compôs, entre outros sucessos, Amanhã Sei Lá, Aí Se Eu Te Pego, Fugidinha, Larga de Bobeira, Eipsil Beijo Me Liga e Se Intrometeu. Michel Teló nasceu em Medianeira, no Paraná. Começou a cantar já na infância. Tornou-se conhecido em 1994 através do grupo Tradição. Nessa banda, fez sucessos com algumas canções: Pra Sempre Minha Vida, Eu Quero Você e Abra Brasileira. O cantor já figurou na lista Social 50 Music Chart, na frente de músicos consagrados como Madonna e outros. Em carreira solo, Michel Teló lançou o álbum Michel Teló ao Vivo, recebendo indicações ao Grammy Latino. Em 2011, lançou o segundo álbum, O Michel na Balada, alcançando a segunda posição no Top 20 semanal da ABPD. Neste álbum, encontrava-se o single Aí Se Eu Te Pego, que ficou na primeira posição na Billboard Brasil Hot 100. Ultrapassando nomes como Adele, Rihanna, Lady Gaga e Usher. Michel Teló fez grande sucesso pelo Nordeste brasileiro, arrecadando 18 milhões com turnê intitulada Fugidinha Tour em 2011. Em 2012, tornou-se o segundo cantor a entrar para as paradas da Billboard Hot 100 americana. A canção Aí Se Eu Te Pego tornou-se grande sucesso da carreira de Teló, sendo a trilha sonora de comemoração de jogadores famosos como Neymar, Cristiano Ronaldo, Marcelo e Diego Souza, quando fazem gols pelos seus times de futebol. E agora aqui no Mini Especial, você confere três sucessos de Michel Teló. Mini Especial, três músicas do seu artista preferido. Love, love, love, love, so good. Love, love, love, love, so good. Acho que conquistei um sonho. Você é a luz ideal para os meus olhos. Eu sei que agora eu posso aprender. Não quero toda, só quero você. Pois é, a vida mudou tanto. Parece que acordei agora aos 20 e poucos anos. Você tem algo bom em seu jeito de ser. Estou no ponto, agora é só você. Não pare os nossos planos. Don't stop, não pare, estou te amando. Don't stop, repare que eu fiz pra você uma canção de amor. Don't stop, não pare os nossos planos. Don't stop, não pare, estou te amando. Don't stop, repare que eu fiz pra você uma canção de amor. A vida mudou tanto. Parece que acordei agora aos 20 e poucos anos. Você tem algo bom em seu jeito de ser. Estou no ponto, agora é só você. Yeah, yeah, yeah. Don't stop, não pare os nossos planos. Don't stop, não pare, estou te amando. Don't stop, repare que eu fiz pra você uma canção de amor. Don't stop, não pare os nossos planos. Don't stop, não pare, estou te amando. Don't stop, repare que eu fiz pra você uma canção de amor. O artista em destaque. Bara bara bara, bere bere bere. Bara bara bara, bere bere bere bere. Bara bara bara, bere bere bere. Bara bara bara, bere bere bere bere.

but the kitchen sink. Ou de tudo um pouco. É o programa que o Canal 1 lhe apresenta aos sábados pelas 10 da noite. Everything but the kitchen sink. Com Sean Klein no Canal 1. Elas são as campeãs da semana. As campeãs da semana. E no Canal 1 vamos trazê-las à 1 da tarde. Aqui, durante 60 minutos, vamos apresentar as 15 músicas mais ouvidas e pedidas um pouco por todo o mundo. Fique na escuta de As Campeãs da Semana, aos sábados, das 13 às 14, com Diego Soares, no Canal 1. Ainda à procura? Na Antena Web cabem todas as emissoras do mundo. World Wide Radio. Semanalmente trazemos uma estação de rádio diferente a emitir em FM, AM ou então na internet. São formas e estilos diferentes de fazer rádio, mas todos têm um ponto em comum. Isso mesmo, rádio. World Wide Radio. Às segundas-feiras, às 23 horas, no Canal 1. O romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Leitura em dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Edição de quarta-feira da Leitura em Dia. Hoje temos proposta para o público juvenil. Chama-se Como Treinares o Teu Dragão. Este é o primeiro volume de uma saga que tem a autoria de Cressida Cowell. A edição é da Bertrand. As sagas, ou as suas séries de livros juvenis, há-os para todos os gostos, gostos literários, estéticos, de imaginários, de sensibilidades e até aquilo que vulgarmente se chama ocupar o tempo com uma atividade e uma atitude pedagógica, lúdica e de aprendizagem, como é este tempo que os pequenos e as pequenas leitoras também estão passando, porque acontece agora, durante este verão, as férias escolares. O modelo ou o paradigma para este tipo de literatura continua a ser, nos tempos mais recentes, o incontornável Harry Potter, e depois, mais já longínquamente, e isto talvez da memória dos pais e dos educadores e professores, é, claro, O Senhor dos Anéis, As Crónicas de Nárnia, e esse injustamente esquecido, As Crónicas de Pern, de uma escritora que teve as suas edições em Portugal, na célebre coleção Argonauta da Livros do Brasil. Depois, já mais recentemente, o Cherub, o Jerónimo Stilton e toda uma série de outros livros que normalmente os jovens leitores nunca recusam de facto a abordagem e até o sorriso malandro e maroto que normalmente acompanha a leitura deste tipo de literatura. É mais uma série que aqui aparece, uma série Como Treinares o Teu Dragão, uma série muito famosa, aliás, este livro deu origem a um filme que teve até grande aceitação por parte da crítica e foi um sucesso até financeiro em termos de salas de cinema, e isto o filme, se não estamos muito enganados, de 2010. Cressida Cowell, ela nasceu a 15 de abril de 1966, vive em Londres, é filha, e estas coisas contam sempre muito, do segundo Visconde de Blakenham, e o seu marido foi diretor e presidente da International Save the Children's Alliance. Esta história, como dissemos, é a primeira de uma saga, de um conjunto de outras histórias que a Bertrand Editora promete lançar num panorama editorial português. Para além deste, tem outros que, pelo menos, é anunciado, como Seres um Pirata, como Falares Dragonês, como Quebrares a Maldição de um Dragão e como Mudares a História de um Dragão. Mas vamos à história. São vikings, eles, como é próprio desta gente do norte da Europa, têm uma brutalidade congénita, é a apologia da força, e grande parte das personagens também a autora encarregou-se de colocar nomes afins. É o Punho Rápido, o Bafo, o Burro, o Porco Lutador, o Cabeça no Ar, o Escarreta e outros que tais. Eles são os iniciados da tribo Horda Hedionda, e depois também há uma outra Horda, que é a Horda dos Idiotas. Estão a ver já aquilo que nos está preparando a leitura deste livro. Eles apanham, de facto, os dragões, esses imaginários dragões bebés, como também é próprio deste tipo de, vamos lá, animais que acabam sempre por complicar os cenários onde elas, estas histórias se desenrolam, não respeitam ninguém, nada nem ninguém, e é a brutalidade máxima. No entanto, o nosso herói Icap Adoc Horrendo III, já não estávamos a querer do seu nome, sai-lhe na rifa um pequeno dragão, o Desdentado. Para esclarecer a relação entre a criança, rapaz, jovem, herói, lutador, guerreiro e o bichinho desta história, o bicho desta história, há um livro maravilhoso que se chama O Livro do Professor Confusão. E a única regra para domesticar este dragãozinho é gritar com o referido dragão, e quanto mais alto, melhor. Depois há um combate final entre o Morte Verde e o Morte Roxa, dois dragões, como é fácil de perceber, que se desenrolam na Ilha de Berk e no Cabo da Cabeça da Morte, e quem vai salvar o nosso herói Icap Adoc Horrendo III, imaginem só, é o seu Desdentado, um dragãozinho que não cresce de modo algum. Uma excelente história, o início de uma belíssima saga, pela amostra que aqui nos foi mostrado a ler e quase nos fez recuar à nossa infância, e ficamos com uma sugestão excelente para férias e a aguardar, quase com a ansiedade dos jovens leitores, da segunda e da terceira que aí virão, quase de certeza. É o início de uma longa aventura, longa e divertida aventura de Icap Adoc Horrendo III. Ele é o herói deste Como Treinares o Teu Dragão, primeiro volume de uma saga criada por Cressida Cowell. Tem edição da Bertra. Eles são feitos e nós também. No Canal 1 recordamos pedaços da nossa história jamais esquecidos, num programa onde nada foi deixado ao acaso. Venha connosco e vai ver que não se vai arrepender. Aos sábados e domingos, entre as 11 da manhã e a 1 da tarde, estamos feitos, aqui no Canal 1. Canal 1 dedicamos 30 minutos por dia à ficção e à imaginação. Rádio novelas e audioteatros que ainda hoje recordamos. Novo Ato, o passado no presente, de segunda a sexta, às 13h30, no Canal 1. Japão, Honduras, Himalaias, Everest, França, China, Coreia do Sul, Estados Unidos, Córdoba. O globo está cheio de lugares recônditos e de coisas por descobrir nele. No Canal 1 trazemos-lhe Nas Voltas do Globo, um espaço onde vamos aludir à música e à cultura de uma região, de um país, que certamente não o deixará indiferente. Nas Voltas do Globo, a cada edição, uma viagem, uma descoberta. De segunda a sexta, das 6 às 6h30 da tarde, no Canal 1. instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola. Um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Padre Godwin. Caro ouvinte, mais uma vez seja bem-vindo, você que nos acompanha no nosso programa Palavra de Fé. E hoje nós queremos contemplar 1 Reis, capítulo 8, versículos 51 a 53. Nós somos, Senhor, teu povo e tua herança. Teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e do teu povo, Israel, escutando-nos toda vez que te invocamos. Pois tu nos separastes para ti como herança dentre todos os povos da terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha, que está me escutando nesse momento, e quem sabe que você está escutando nesse momento, carrega algum fardo na vida, carrega alguma dificuldade. Aquele aqui, momentos que ele vem, parece que nos bota num questionamento existencial. Será que Deus já esqueceu de mim? Será que Deus já me abandonou? Ouça essa palavra que nós acabamos de proclamar. Nós somos o povo do Senhor, nós somos a sua herança. Por isso nós suplicamos que ele nos escute. É preciso que nós tenhamos a consciência daquilo que nós somos, meus irmãos. Eu sei que a vida carrega consigo suas dificuldades e seus problemas, e muitas vezes se torna mais forte do que nós. Mas na certeza, mas na verdade, Deus é o nosso Deus e nós somos o seu povo. E esse povo que lhe pertence, ele nunca abandonará. Esse povo que invoca o seu nome sempre serão escutados. Por isso jamais se ouvi que aqueles que têm recorrido à proteção do Senhor foram desamparados. É importante você ter isso no seu coração. É importante você contemplar essa maravilha que Deus realiza em nós e ter certeza que realmente eu não sou abandonado à mercê da sorte. Eu não sou abandonado, mas eu tenho um Deus que age em mim, eu tenho um Deus que tem um projeto por mim, eu tenho um Deus a qual eu faço parte da sua herança. E esses que faz parte da sua herança, ele diz que ele já concedeu a vida eterna e ninguém será capaz de os tirar do mal do Pai. Então queremos pedir ao Senhor hoje que nós continuemos sendo o povo da sua herança. Que nós não abandonemos a herança que nos é dada como filhos e filhas de Deus. E que nas dificuldades da vida nunca nos esquecemos que nós não estamos só. Que nós temos ao nosso lado aquele que é o nosso Pai e o nosso Senhor. Que Deus te abençoe e te anime e também abençoe toda a sua família. Amém. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com o Padre Godwin. A paz é o remédio que mais mal cura em todo o mundo. No Canal 1 procuramos que diariamente e durante 30 minutos

Rosana também quer ficar com você. Mas você sabe como são essas mulheres independentes e empreendedoras? Elas não têm tempo pra mais nada. Nem pra lua de mel? Eu tenho uma conhecida que virou especialista em substituir a mulher dos outros. Ela pega a procuração e representa a outra em casamento, funeral, bodas de prata. Até em bodas de ouro eu já vi. Bodas de ouro? Ela representa a esposa do outro até na festa de bodas de ouro? E por quê? Ah, porque a mulher legítima tinha morrido há 10 anos. Ah, mas não vamos falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar da gente, do nosso futuro. Nosso futuro? Da nossa casa, meu amor, dos nossos filhos. Filhos? Claro, filhos. Por quê? Você não quer ter filhos? Quero, quero. Com a Rosana, não com você. Mas e se eu te mostrasse isso aqui? O que é isso? Uma procuração da Rosana. Outra? Pois é, ela tava inspiradíssima hoje. Mas isso é um absurdo. Ela tá te dando plenos poderes pra ter filho comigo. Tá vendo? Mas isso não tá certo. Procuração não pode ir contra a lei. Ora, mas isso não é contra a lei. Eu duvido que isso tenha valor legal. Ah, Fabrício, para de ficar pensando em jurisprudência e vem cá me dar um beijinho, vem. Era o que a Rosana gostaria que você fizesse. Será? Ai, menos blá blá blá, mas muá, muá, muá, tá bem? Ei, ei, ei, que barulho é esse? Ah, deve ser lá da rua. Agora vem cá, vem. Não. O barulho vem de dentro do carro. Ai, deve ser a suspensão, Fabrício. Onde é que a gente estava mesmo? É um barulho que tá vindo do porta-malas. Você tá delirando, meu amor. Malas não fazem barulho. Por isso mesmo eu vou ver o que é. Fabrício! Fabrício, volta aqui que eu tô mandando. Eu não. A Rosana, enfim. Rosana? O que a Rosana tá fazendo amarrada dentro do porta-malas? Eu tô te explicando pra te confundir. Eu tô te confundindo pra te esclarecer. Eu tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder ganhar. Saibam como termina a nossa história amanhã no último capítulo de Quem Procura, Acha. Justiça em Cena. A rádio novela da Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social. Supremo Tribunal Federal.